Santo Espírito, está escrito que sois o templo, sim, templo de Deus. Já recebestes, depois que crestes, o dom glorioso, descido do céu. Que vos salva, também vos lava, pra vossa alma de manchas limpar. Purificados, deves pecados, o Santo Espírito já pode entrar. Bendito dom dos altos céus, ó peregrinos, vede o destino, entrai na terra de leite e mel, santificados por Deus chamados, sereis guiados.